3-1-5, ao alinhar, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Passarelo 2230, torre. Boa tarde, você escuta 2230. Boa tarde, eu tento a rolagem 22 da Avianca, autorizada a alinhar e manter 1-0, pois. Rosa, linha mantém, 2230. Papatango Romeu Gulf Vitor no solo 45, confirme local de estacionamento. Tiver à direita, táxi papal, estacionar frequência livre. Boa tarde. Rolo 164, desça para 5.000, ajuste no 0-4, chegada à malha. 5.000, 0-4, chegada à malha, autorizei, tá, senhor? Autorizo. Obrigado, sabe, 164. 1-1-9, direcional 8, no voo. Controle Salvador, 19-8-63, no 5-5, obrigado. Positivo, plano de voo visual para Salvador, está autorizado a altitude solicitada, ajuste 1014 para o papapapá Juliette Hotel Romeu. Controle Salvador, assinando 63, 95, decolou o perfil da EL. Assinando 63, você fechou o controle Salvador, com a tapa radar, passa 2000, curva direita, vai lenta, lenta parte, vai subir até a restrição. Direto lenta, 6395 ao 360, sem restrição. Azul 2714, Xane Recife, frequência 1260. Recife 260, boa tarde, bom, boa semana. Boa. Passarelo 2230, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Iniciando, 2230. Tá 3093, torre. Prossiga, ponto de espera da 0 pronto. Tá 3093, autorizada a alinhar e manter, pistola 0. E mantendo no 0, tá 3093. Passarelo 2230, decolado de 48, chame controle Salvador em 1-1-9, decimal 8. 1-9, decimal 8, 2230. Controle Salvador, é o passarelo 2230. Passarelo 2230, seu controle Salvador, é um cordial prazer falar. Qual a razão de subida que vai empregar até o nível 50? Você empregar 1000 pés até o nível 50, se autorizado prolonga o eixo até 2800. 72230, suba sem restrições. Inicie curva à direita e vou ir direto. Elefa, vou manter um mínimo de 1000 pés até o 050. Vou passar com jato por baixo. Ah, sua escuta, matando 1000 pés até 5000 pro de Elefa. Motor 6315, solicita voa emotiva. Aguarde, oceano 6315 a você. Aguarda. 4, desça sem restrições para 2.000 pés. O procedimento para pouso é o NDB Zulu. Ok, solicito a renave então da 1.0. Gente, desça então até 2.500. Bom, 164. Abaixo Salvador, Aço Novembro, isso. Por favor. Seu número 13 é você? Vou lhe passar a instrução do centro, após Leda, por base. Após Leda... Por base. Grato. Já 3193, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, zona 5 nós. Júlio, decolagem 1-0, foi 3193. Novembro de crítico autorizado, táxi, reporte na Taxi Romeu, ponto de espera no 7. Três 193, decolado 52, modifique o transponder para 5077 e chame controle Salvador em 119, decima 8. 5077, 98, 393. Passa 1.500 na Gael Leda. 393 ao controle, aciona a identificação. Na 393 está acionado 5077, solicitação da torre. É, positivo, você está com outro código. Contato radar estabelecido, 3193. Está autorizado curvar à direita, voa Leda. Direita, Rua Leda, dando 3193. Positivo, contato radar estabelecido. Oscar, você quilo autorizado táxi, você pode mandar com seu papá. Minha 142, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 mais. Para iniciar a curva direita, Serra Vitor 366. Sente para 040 por 3 milhas, depois direita, 2366, 1164. Senhor número 315, chame Recife, frequência 125 horas. 125 horas, 6315. Oscar Wolf, quilo autorizado o cruzamento da pista no 7, reporte na Taxiway Quebec. Minha 1-42, decolado 854, chame controle Salvador em 1-19, décima 8. Salvador 08, minha 1-42. Salvador, boa tarde, GLM 1-4-2. O senhor 1-4-2 é o controle, contato a radar, prossiga como autorizado. 1164, está passando 6.500 sem descida para 2.500. Curva direita, voo para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação para pouso pista 10 e aguarde transferência de comunicações. 1164. 1164, 2.500, 1014, Serra Vitor 366, autorizado o procedimento, avaliando a transferência. Senhor 6326, voando Mari, chegada Mari, ajuste 1014, chame para o descido. Já está no ideal de descida, voando Mari, 6326. Isso para 5.000 pés, o senhor 6326. 5.000, o senhor 6326, já anotado. Ciente, anotado. Mantenha a presente posição na Taxi Lima e chame solo em 121 decimal 9. Agora positivo. Azimuth, 231 a 54 milhas, contato radar estabelecido, voo para o Serra Vitor 368, descendo para 4.000 para o procedimento. Ok, voa Serra Vitor 368, desce para 4.000, 6326. Chame Recife, 1251. 251, 3193. O Salvador está passando o vetor de Juliette, boa tarde. Passando o vetor de Juliette, o controle, meu cordial. A Juliette passou através de Veracruz, chame passando parífero, ajuste 1013.9 agora. Juliette. Aprisionado do controle, na escuta do controle, o ajuste do altímetro agora 1013.9. Certo. 1164 ciente, pode chamar todos, senhor? Avistando o 1164? Completa minha crisão. Ciente, chame a torre, 1895. 295, tá daqui a pouco. É. Salvador, 1164, Serra Vitor 372, visual com cópia. 1164, próximo avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 13 nós. Ele pôs lá 1164. Primeiro, acho que o Whisky tem condições após autorizar a decolagem e efetuar o cruzamento do campo no ponto médio da pista 10 para levar o eixo. Gente, aguarda a passagem do Boeing 737 da Gol para pouso na 10. Zibuti 229 a 60 milhas, desça para 5.000, 1013.9, chegada marca. Sola 02, primeira direita, Quiz de roda 03, reporte eixo da pista 1028 livre. Reporta livrando eixo da 1028-903. Positivo, vou pro Serra Vitor 368, desça para 4.000. Livrou o eixo da 1028, novembro era 3. Gente, novembro era 3, ajuste no 013, reporte no através de buraquinho para transferência. Ajuste padrão, reporte em buraquinho, novembro era 3. Sei, transferência. Sim, autorizado 25, ano 3, 66, 63, 2013, 1.9. Aquela hora, agora é 2013.8. Opa, estou ajustando aqui, pode. Salvador, Xanéa, meia 3, 2, 1, ponte espera 1 no 0, está pronto para a classe. Xenerme 6321, autorizada a linha de manter pista 1-0. Aliás, manter a pista 1-0, Xenerme 6321, obrigado. 1060, obrigado amigo, bom serviço. Interlagos, Ciclone da Juliette. Juliette, ingresso no corredor Interlagos para Ceasa, ou rotatória, como queira, aguardando transferência de comunicações. Juliette, Ciclone da Juliette. 1.300 pés a 3 milhas aproximadamente. Decolagem autorizada, pista no zero, Xenerme 6321, sentido tráfego, obrigado. Carro meu 9 Mirage Quiz, que forma o tráfego da Avianca, iniciando a rolagem, perfil de saída A, vou com curva direita após 2.000 pés. Gente, 9 Mirage Quiz, visual com aeronave. Confirme posição já em buraquinho? Não, já terá escaro através de buraquinho agora. Gente, transfere controle Salvador em 1, 19.8, ajuste no 0 no 3 do padrão, mantendo referências visuais, bom voo. Obrigada, chama controle 19.8, Oscar Luiz. Controle Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, 1 mil pés, réia forte. Papa Romeu, November Oscar Whisky, o controle Salvador, prossiga no seu voo visual e sempre na escuta, câmbio. Sempre na escuta, Oscar Whisky. Negativo. Controle Salvador, Xenerme 6321, cruzão no 1607, saída água. O senhor no 6321 é o controle, contato radar, suba sem restrição. Sobe sem restrição, ainda Xenerme 6321. Vitorinha Juliette. Seu Silvio, Vitorinha Juliette, está prosseguindo para pouso pista 17, para sua informação. A aeronave da Avianca, o Xenerme, equipamento AeroPost, está agora 9 milhas e meia para o toque na pista 1-0. Informação para o Vitor de Juliette. Ciência, Juliette. Aguarde transferência de comunicações, Vitor de Juliette. Barra, Juliette. No R9 da 1-0-6-3-2-6. Positivo. Instrumento ainda? Visual. 7, chega a torre, 1-1-8-9-5. 1895, torre, até daqui a pouco. Vitorinha de Juliette, chame agora a torre, 1-1-8-9-5, solicite instruções para a ponta. Eu acho que é para instruções de Juliette. São Salvador, boa tarde, é o Papatango, Vitorinha de Juliette, na rotatória, solicite instruções. Papatango, Vitorinha de Juliette, boa tarde. Autorizado ingresso final 1-7, reporte no Travês da Rimar, informa o tráfego em Boís da Avianca, sinal para pouso no 0. Ajuste no 0 no 3. Ciência, Vitorinha de Juliette, reporte no Travês da Rimar. Xenerme 326, informa o tráfego Papa Alfa 32, ingressando final 1-7, aproximadamente 5 milhas. Ativo que é o tráfego no esquece, passando 372, 626. Xenerme 6326, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 mais. Autorizado, pouso 1-0, 6326. 4462 reduza para 230 nós. Reduzindo para 230 nós, na verdade já mantém 230 nós aqui, 4472. O senhor está passando agora a altitude de 7000 pés em descida, sem restrições, para 2500 pés. Curve à direita, voe para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação e aguarde transferência. A direita, na torre 366, aguardando a transferência. Controle, Salvador, boa tarde. O 738 para o Salvador, descendo para 1.300, é bom. O 738, é o controle. Desça para 8.000 pés, a chegada é a Bonfi, o ajuste 1.013.8. 8.000 com 1.013, o 738. Sai através da RMAS, até qual é o número 2, Vitorino da Juliette. Gente, como número 2, reporte curta final para o pouso no 7, hotel, o pressão, o Vitorino da Juliette. Vitorino da Juliette, como número 2. Chegada Mário autorizada, desce para 5.000, ajuste 1.013. Vocês podem dar emergência agora. 7, anotei a sua solicitação, desça para 5.000 na chegada Mário. Controle Salvador, boa tarde, Passaredo 2231, informação November. 2231, voe Mário, chegada Mário, pista 10, 1.013. Gente, boa noite, Mari, na chegada Mari, 2231. Gente, hotel Romeu, prosseguindo para a rotatória Ceasa, aguarde transferência. Aguarda, Romeu. O Gilete, hotel Romeu? Sim. Não, negativo. Passa tudo graça. Azul 4462, reduz a velocidade para 1.70 mais. Segurando primeira direita, sol 219, informa a Bani de Pássaros na curta final. Excelente, grata pela informação. Telefone Fox, Rocha Fox para controle. Número 659, alinhar decolagem autorizada, pistola 0, vento 090 graus, 14 nós. Vento decolagem 10, Godó. Salvador, boa tarde, Patapata Romeu, Salvador. Patapata Juliette, seu Romeu, boa tarde, autorizado ingresso final no 7, reporte no Travês da Enrimar, ajuste no 0, no 3. Aprovado, Godó, aprovado, Godó, aprovado, Godó. Salvador. Conhece a Praia do Forte? Estacionamento? Foi a 1.500 pés, câmbio. Papai Romeu, Novembro Arasca Luís. Na escuta, Novembro Arasca Luís, sentido prático. Positivo, ele desconhece a região, pedir para ele subir para 1.500 pés. Logo, a altitude que o Novembro Arasca Luís vai manter é 1.000 pés, o máximo. Afirmativo, o Novembro Arasca Luís vai manter 1.000 pés até esperar o tráfego. Estabilizou nacional, azul 4462. Positivo, e voando instrumentos ainda, confirma. Já está visual, Fabrício. Ah, que bom. Chame a torre, 11895, azul 4462. 1995, 4469. Salvador, boa tarde, 1659 da Gol. 359 é o controle, está em contato Radar Paz 2000, curva direita, Leda Leda Irume. Boa, 2000, direto Leda Leda Irume, 1659 da Gol. Oceano 6321, chame Recife, a frequência é 1260. 1260, muito obrigado, uma excelente tarde, uma excelente semana, 6321. Um abraço. Do 2231, executa o LDB Zulu? O 2231 se fosse autorizado, modificar o visual, aproximar o visual, senhor. Está completamente visual nesse setor aqui. É, mas se o senhor mudar a regra de voo, o senhor conhece a circulação, né? Você vai ter que seguir ali do litoral, Caixa Prego, Vera Cruz, Paripe, Corredor Interlagos, Rotatória Seasa, confirme. Não, vamos fazer o Zulu então. Ok, então vamos fazer o seguinte. O senhor vai descer para 2.000 pés direto para o rádio farol Simbra para interceptar a sinal do procedimento e pouso pista 190. Câmbio. Positivo, vou do Simbra para interceptar o sinal, obrigado. Descendo 2.000. Uhum. 4462, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 14 nós. Esse pouso, azul 4462 na 10. Azul 4065, visual com Embraer da companhia, sinal para pouso no zero. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter o no zero. Azul 4065. Após a passagem da companhia, autorizado alinhar e manter o sinal no zero. Azul 4065. Não vou autorizar no final. Este é o Romeu, mantém a aproximação no 7. Aguarde autorização de pouso, informa o tráfego Embraer da Azul, é 2 milhas da cabeceira no zero. Certo, visual comigo. Pelo fato da apresentação, antes do voo na Lua, não é próprio da pousada? Não, nós temos um procedimento, a aeronave em pouso na 10, deverá estar passando o marcador externo e da 17 a 3 milhas da pista, não tinha condições. Certo, gato. O senhor Juliette Serra mantém a presente posição. Doutor Uniforme, Fox, Oscar, Fox, controle. Ah, muito bom. No litoral norte tem uma aeronave de pequeno porte. Eu vou visual a 1.000 pés, é a etapa 28. O senhor vai cruzar com ele dentro de mais alguns minutos. Ele está a 1.000 pés, motivo pelo qual eu solicitei que o senhor subisse para 1.500, tá? Autorizado táxi, reporte na Taxi Bay Hotel. Reporte no hotel, número 2. Lento. Verifique seu equipamento, transponder. 319, obrigado. Hotel Juliette Serra, visual com tráfego, né? Sinal para pouso no 7. Pode passar, autorizado alinhar e manter no 7, Hotel Juliette Serra. É, sem nuvens e boa visibilidade à frente. Negativo. Para o Fox Alpha Fox e o November Oscar Whisky, acredito que os senhores irão se cruzar dentro de 30 segundos. Câmbio. Azul 4065, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 149. Iniciando 10, azul 4065. Hotel Juliette Serra, decolagem autorizada, pista 7, vento 100 graus, 159. Papel Uniforme Fox, Oscar Fox, passa a receber o transponder no litoral norte. Sem informação de altimetria, eu tenho alfa 100, o Charlie, e os senhores irão se cruzar, o Fox, Oscar Fox e o Novamba Oscar Whisky. Agora... Eu 738, descida para 4000, velocidade agora 220, número 3 para pouso em Salvador. 4010, velocidade 220, voo 1732. 20, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 198, bom. Hotel Juliette Sierra, decolar 220, reposta no travesso para o Itapuã para transferência. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, decolar 220, reposta no travesso do farol de Itapuã para transferência. Reposta no travesso do Itapuã para transferência, Hotel Juliette Sierra. Azul 4066, esse é o controle de Salvador. Contato com a taxa estabelecida após 2000, curva à direita, Leda Mótima, suba sem restrições. Caminho. Maravilha, 2000, Leda Mótima, sem restrições, 320, Azul 4065. Recebendo 2231, vetoração. Esquerda, proa 050, descida para 2000. Se perder contato rádio com esse controle, intercepte a magnética 101 para o rádio farol simples e complete a aproximação. Gente, esquerda 050, caso perca contato, magnética 101, passarei do 2231. Salvador Xavier 6314, estabilizado sinal em nada. Positivo, e voo em condições instrumentos, confia. Eu desloco o campo, Xavier, na terça-feira. Deve estar um visual bonito hoje, viu? Chega o trem, chame a torre, 11895, o senhor 6314. Muito obrigado, chamar a torre, 6315, boa tarde. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, este é o controle, prazer falar, prossiga. Prazer, eu sou de Salvador para Manati, conforme o plano de voo, está desistido, autorizado, informar na 20ª milha, já está mil pés aqui para a Força 10, tá bom? Positivo, excepcionalmente hoje para Manati, está autorizado a prosseguir direto, Cabine. Grato. Volume 659, passa nível 170, chame Recife, frequência 1251. 251, muito grato, até a próxima. Prato. Controle Salvador em 119, decimal 8. 19, 8, 8, 8, 8. Controle 372, baixado e travado, Xanar 6314. Xanar 6314, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 0, 0, grau de 159. Pesado pouso, pistão 0, 1, 0, 0, 1, 159, Xanar 6314. Pessoal, aguarde. Procedendo 231, está autorizado a subir a navegação no rumo de Simbra, em descida para 2000, está autorizado para aproximação e aguarde transferência de comunicações. Gente, voo do Simbra, aguardado na sua escuta, 2231. O gol 1738, voe para o Serra Vitor 368. 368, gol 1738. O 1738 é o número 3 para você. Gente, o 738. Fábio Fox, Oscar Fox, reitera que não conhece a área de Salvador. Confere, a CPR, a zona de controle. Positivo, espero que não seja útil para que o senhor possa voltar mais vezes. Vou ir na proa 275. Grátis, proa 275, o voo 1738 está passando agora a altitude de 5 mil pés em descida para 2.500 pés. Eu estou abrindo só a separação para a nave da passaria da frente, para que o senhor retorne com curva esquerda, encurtando assim a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional. O voo 1738. Tá, tem decisão, senhor. Ótimo trabalho. Tem descida para 2.500 pés. Certo. 31? Gol 1738, curve à esquerda para o Serradito 366, está autorizado aproximação e aguarde transferência. Gol 1738, esquerda 366, gente. Serradito 366. Passarei do 2231, estou aguardando que Vossa Senhoria nos informe o contato visual com a cabeceira no zero. Positivo, já estávamos visual há muito tempo já, senhor. Positivo, inclusive com a cabeceira no zero. Chame a torre 1895, câmbio. Positivo, torre 295, obrigado, boa tarde. Boa. Controle, Oscar, um pequeno, solo, que está mudando de regra da presente, o nível 1105. Oscar, gol, pequeno, proposto e aceito, 1726, sua para o nível 1105. Informe também seu estimado para pouso em conquista. Pouso em conquista, senhor, será 1840. Anotado. Autorização de pouso, ajuste no 0 no 3. Gente, na sua escuta, 2231. Oi, Olimpo 02, para a Delta. Frente Olimpo 02, mantenha a presente posição na Taifui Delta e chame controle solo em 121 decimal 9. Eu mantenho a presente posição, vejo com solo. Boa tarde, é o Papa Romeu, Caio. O passarelo 2231 no tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1000 graus, 14 nós. Gente, livre, pouso na 10, 2231. Papa Romeu Serra do Lueco, boa tarde, Torre Salvador. Serra do Lueco, acionamento a critério, reporte pronto para decolagem, ajuste no 0 no 3. Padrão, comandar pronto, Serra do Lueco. Foro 738, passa o Serra Vita 366, condição de voo? Passou o 366, está posição intermediária aqui, 2300. Positivo. Informe quando tiver visual. Visual, 1738, tá bom. Positivo. Cheque o trecho da torre, 1895, cabine. Senhora Torre, e parabéns, viu? Pois é bom é trabalhar com quem gosta do que faz. Muito obrigado. Vale, parabéns. Gol 2017, mantenha o ponto de espera. Acionado na Renan Pronto, Serra do Lueco. Autorizado, cola, controla, Serra do Lueco, reporte fora do solo, vento 1000 graus, 13 nós. Informa o tráfego ultra leve, mantendo o setor, prosseguindo do setor eco do campo, não vai interferir. Cola, controla, Serra do Lueco. Positivo, frequência livre, até a volta. 28, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego da TR da passaria da meia milha da cabeceira no zero. TR tá mais zero, vou no 732. Boa tarde, confirma o Olimpo 07. Pronto para o táxi? Olimpo 07, autorizado o táxi, reporte na táxi foi o hotel. Fala, fala, Serra do Lueco. Serra do Lueco, controla Wish, transfere controle Salvador em 1119, decimal 8, mantendo referência visual. Mantenha referência, Serra do Lueco. 1738, informa o tráfego do helicóptero à esquerda, mantendo aprofundamente 500 pés, não vai interferir com o pouso. Fechou, 738. O Serra do Lueco decolar da RMA, intenções para o serviço. Se autorizado, conseguimos 600 pés, próximo à avenida CM. Positivo, livre. Livre, prosseguindo a presença, Serra do Lueco. Controle, Fole, Fox, Oscar Fox, ao controle, Salvador. Fox, já está no escuta do controle. Desça para 1000 pés, mantenha a proa. O aeroporto está à sua esquerda, 5 milhas. Descida para 1000 pés, visual com o aeroporto na esquerda, positivo, já que tem o contato visual com o aeroporto, está autorizado a prosseguir, o pouso será na pista 17. Na superfície, vento 120 com a intensidade de 10 nós. Chame a torre, frequência 11895 para instruções e até uma próxima oportunidade. 120, 10 nós, torre 11895. Agradecido pelo excelente trabalho, amigo. Positivo, muito grato, um abraço. Abraço. muito boa tarde, é o Papa Uniforme, Foxtrot, Oscar, Foxtrot. Papa Uniforme, Foxtrot, Oscar, Foxtrot, reporte no través da RMA. Reportará no través do Foxtrot. 1207, visual com banho da companhia, curta sinal para pouso no zero. Afirma. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter no zero, voo 2017. Voo 09 da companhia, nem mantenha no zero. Olá, boa tarde, está 3192, está 5 da informação 90, voando direto para a voz do Senão. O 392, direto, Serra Vitor 368, desça para 5.013, aproximação à Rinaldi. Serra Vitor 368, 1013, desce na trás 5.000. Pistola em 1-2, 1 decimal 9. 219, 1 738. Chame novamente 1219, caso negativo, retorne a esta. 220 no 7, alinhar decolagem autorizada, pistão no 0, vento 090 graus, 13 nós. Teve decolagem, gol 20 no 7. Uniforme Foxtrot, ótica Foxtrot, tráfego avistado, condições de pouso no 7. Afirmativo, senhorita. Pouso autorizado, pista no 7, o vento 090 graus, 12 nós, Foxtrot, ótica Foxtrot. 090, 12 nós, ótica Foxtrot, afirmativo. Boa tarde, autorizado a alinhar e manter no zero. Você manter no zero, o 1-2-4 aqui. Fecharam no 7, decolado 3-3, chame controle de Salvador em 1-1-9, decimal 8, morro. Fernagem 8, boa. Controle Salvador, voo 2017, passando 1500, perfil da EL. Voo 2017, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, voo 2017. Foxtrot, ótica Foxtrot, no solo 34, confirma o local de estacionamento. Qual foi o comentário que eu tive também? A gente libera aí direita, tá, que foi papara, agora em coordenação com a administração do aeroporto. Foxtrot, ótica Foxtrot, confirma o tipo do combustível, é gás? Sim, será coordenada. Voo 1884, decolagem autorizada, pista no 0, vento 100 graus, 14 nós. Iniciando com 1884. internet. Autorizado o cruzamento da pista no zero, reporte na taxiway Delta, pista livre. Uno 884, decolado 36, chame controle Salvador em 1-19-8. 19-8, boa tarde, senhorita. Boa tarde, meu voo. Obrigado. Decoração para evitar, esquerda, proa, 040, descida para 4.000 pés. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 270 de Salvador, vai curvar à direita para o Serra Vita 368 e aproximar no procedimento RNAV, 392. 92, o formativo esquerda pro 40, descendo até 4.000, mas de falha 270, voa até o 368, completo o RNAV da pista no zero. Volume 20, tráfego posição na hora 33 milhas, passando 085, subindo em condições visuais. Decoração para evitar, esquerda, proa, 040, terça, para 4.000 pés. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 270 de Salvador, vai curvar à direita para o Serra Vita 368 em descida para 4.000 e completar a aproximação à RNAV para pouso na pista 190 como número 2. Proa 40, para 4.000 pés. 270 limite e voar para o Serra Vita 368, voo 60. Boa tarde, Salvador. Voo 1884, 4.000. Voo 1884 é um controle, prazer falar, contato radar sobre sem restrições. É isso, ele faz, obrigado. Controle autorizado 2017, voa Coral. Positivo. Coral é presente, graças. Voo 2017 direto, Ilhéus. Ilhéus, melhor ainda, obrigado. Perdi a resposta do modo Charlie, cheque nível. 090, gente, 4392, tráfego superado, curva à direita, voo para o Serra Vita 366, descida para 2500 para aproximação. Relativo, voando o Serra Vita 366, descendo a curva 2500, autorizado a aproximação, 4392. Controle, boa tarde, azul 2795. Azul 27, você que encheu o controle, meu cordial prazer falar. Executa o procedimento RNAV? Aqui é mando do controle, faz a RNAV para 10. Positivo, direto para o Serra Vita 366, descida para 8.013. Câmbio. 366, 8.013. Ô, 27, no chegou, fiquei no tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo nordeste, aeronave da Gol, passando 1-0-1400 e descida, câmbio. Efetue uma verificação no modo Charlie Golf Kilo, não estou recebendo. Ok, está verificando. Autorizado o táxi, reporte na taxa periódica, né, que está no Zembe. Chame Recife, frequência 251. 251, boa. Voo 1620, tráfego superado. Curva à direita, voo para o Serra Vita 366, desça para 2500 e aguarde autorização para o procedimento. Na velocidade, 229. Voo 366, 229, voo 1824, chama Recife. Frequência 2685, capitão. Corno 2685, da próxima missão. A 3567, decolada de 41, chame controle de Salvador em 119, decima 8. 98, obrigado, boa tarde, Felipe. Controle de Salvador, muito boa tarde, Altran 3567, cruza 1107. 3567, este é o controle, meu cordial, está em contato com a Abaixo, sem restrições, câmbio. Sem restrições para o 360, o 3567, quando possível, aceita a proa de Alepa. É possível, após 2000. Após 2000, confirma? Confirma. Ok, então após 2000, autorizado Alepa, o 3567. 1275, terça, sem restrições para 5000. 5000, sem restrições, 27 no tempo. 3835 é o controle Salvador, a chegada autorizada é a bom, e o ajuste 1013 e altitude 8000, câmbio. Mas não é não, mas alguma solicitação para esse controle, Azul 2715? Apontamento visual, se me autorizasse aqui a proa de Simbra lá, 220, a gente aprova devagarinho assim como quem não quer nada para encostar. Ah, entendi. Está autorizado. Menino, eu vou com a esquerda aqui, se quiser já passando um 45, propõe da presente, segue visual aí, se tiver um trago à frente, você me importa. Não, não tem necessidade não, o senhor pode voar direto o rádio farol Simbra para a aproximação com o número 3. Perfeito, Simbra com o número 3, 2, 7, 9, 10. Programa, mantenha a presente posição. Olimpo 07, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 090 graus, 14 nós, de acordo com controle, pode decolagem pro direto a Netuno. Fazendo procedimento 2510, voo 620. Azul 2795 está a 40 milhas passando 12 mil, reautorizando para 3 mil pés. 3.2795. Então 3835, desça sem restrições para 5 mil.